Yeah, Afro X, Big Frog MC, MC Sapão, 100% favela. Ooh, yeah. Salve todas as comunidades do meu Brasil. Lá embaixo quem passa não sabe o que passa aqui em cima. Novela real de um povo que tem todo o amor. Tem Deus e coragem pra sempre buscar autoestima. Tô vivendo com mal, praticando o bem. Lugar preferido de uma pá de boy. Moleque de 15 anos, herói. Esse é o retrato de um dia a dia. Essa gente que luta é periferia. Madeirite é ouro, Brasilite é prata. Tem gente que morre e a saudade mata. Deus sempre responde. Quem tem esperança e alegria volta. Solta a voz e canta, favela. Favela eu sou, favela. Favela eu sou, favela. Favela eu sou, favela eu sou. Favela, tá ligado? Favela, favela eu sou. Das ruas de terra, correndo descalço no asfalto e viela. Meu povo humilde faz parte dela. Todo o amor, pátria verde e amarela. História fica sem mais de novela. Nós é favela, Pique Mandela. Tem o José, tem a Dona Maria. Tem as crianças que traz alegria. Salve periferia, cultura das ruas virou poesia. Formou a matilha, resgata autoestima. Os mana assimila, as mina pira. Viramos o jogo, hoje tamo de nave, de banco de couro. É o estouro, nós é o torro. Afro X, Sapão, vale ouro. Muito louco. Vem com nós, meu povo. Favela, yeah. Favela eu sou. Favela, favela eu sou. Favela, favela eu sou. Yeah, yeah. Afro X, Sapão. Favela, favela eu sou. Os mais pesados, number one. Sou favela. Favela.